Porque o corpo é o templo da alma, é o abrigo do ego, é o refúgio da mente e é os labirintos da consciência. Escreva isso, menino. É, E se seu o Zé. corpo é tudo isso, por que que nós vamos desgraçá-lo, desfazer das suas necessidades químicas? Está ouvindo a palavra? Sim. Necessidades químicas. Agora, se você tem uma filosofia religiosa que necessita, ou lhe dirige, ou lhe direciona a ficar em abstinência, a não ter relação sexual, também está tudo certo. Você pode usar a força da sua mente, que nada mais é do que de torná-la em quietude. Aí tem outros meios que eu não vou entrar em milhares que tem por aí. Meditação é um deles. É cada um com um. Entende, menino? Sensatez em tudo. Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Eles estão dando carta branca? Estão dando porque o médium está fazendo um outro trabalho aqui, mas como estão dando, aproveito. Bom, então tá, mas então, daí o senhor vai tratar das outras também. Sim, mais uma hora. Então vamos lá, então vamos lá, eu vou falar de novo a pergunta. É de proveito para o desenvolvimento do espírito convívio homossexual, inclusive a relação íntima, mesmo que não ofenda os padrões sociais? Deus é indivisível e o homossexual é Deus. O que não é do proveito da sociedade é a hipocrisia. Tem que ser abolida. A mentira, o ódio, a raiva, a revolta desenfreada, a hipocrisia e as conveniências, as falsas aparências, isso sim tem que ser abolido. Porque se eu falar o contrário, seria a mesma coisa eu dizer que ser negro não tem proveito na sociedade. Que só ser branco tem proveito. E com todo o respeito a quem fez essa pergunta, porque eu entendi perfeitamente a sutileza. Isso é prova que uma pergunta bem empregada mais ensina de que a própria resposta. Ensina-nos ao ponto de fazer nós refletir, até mesmo em como responder algo nesta altura. Não é um elogio vago, porque você já me conhece, eu não elogio ninguém. Só quando realmente em mim cria um impacto e eu vejo que merece. Entende, menino? Sim. Então, respondendo a pergunta, que eu vi que não foi com maldade nenhuma. Não. Por favor, para quem perguntou. Mas até mesmo a pergunta, talvez em algum senso de realidade de algumas pessoas, pode soar com preconceito. Não no meu. Porque o homossexualismo não é uma escolha. Não é uma opção. Não é uma conturbação, nem muito menos uma anomalia. É Deus se mostrando diferente. O negro é Deus se mostrando diferente. O branco é Deus se mostrando diferente. E a homossexualidade, para responder essa pergunta, veio trazer uma coisa que há de muito estava se perdendo. A sensibilidade entre as pessoas. Darou eixo? Trazer e acrescentar. Agora, a resposta que eu dou é geral, não é num grupozinho. É a mesma coisa chegar e falar que todo homem é machão, pedaço de cavalo ignorante. Não, tem alguns homens que são estúpidos, tem outros homens que são cordiais. Tem mulheres que são sinceras numa relação, como tem outras que são transviadas, sequiosas por outros relacionamentos. de uma forma não convencional à sociedade e desrespeitosa a si mesmo. Como tem homossexuais que são extremamente sensíveis e dóceis, como também tem homossexuais seres humanos comuns que são com a cabeça voada, saco vazio, não tem amor próprio. A questão é não generalizar, no sentido de um é ruim, todo mundo não presta. Todas as mudanças na ordem de expressão sexual, seja ela qual for neste planeta, é Deus se mostrando diferente perante uma realidade que precisa mudar-se para se realizar em algo a mais. Então a homossexualidade, ao meu ver espiritual, é Deus com a energia negativa, no sentido de sensibilidade ativa entre as polaridades másculas e femininas. Isso não vai criar uma terceira raça neste planeta, nem muito menos uma terceira opção ou modo de se fazer amor. Porque até então, sexo para mim é a mesma coisa. Agora, raramente um casal hétero faz amor. E para quem trabalha no plano espiritual, é mais comum ver um homossexual materializando o amor de que um casal aparentemente comum. Então, esses sensos de realidade que as pessoas têm necessita de uma mudança para ontem. Porque o desrespeito ainda continua muito latente, muito forte no hoje. Eu, Zé Pilintra, venho nesse médium, neste médium tem outras entidades que já escreveram o contrário do que eu estou falando. Isso eu estou dividindo para quem me escuta, porque eu não sou hipócrita. Está ouvindo, menino? Tô. Isso quando ele era só espírita, e também não estou aqui falando quando ele é espírita, julgando as entidades do kardecismo. Mas porque a egrégora de consciência dele estava muito voltada a uma evolução santificada, aonde nós espíritos entendemos que a evolução não precisa ser beatificada para ser bom, mas para ser bom precisa apenas ser. Entende, menino? Tá. O homossexual é Deus atuando perante uma realidade que está se transmutando em algo a mais. O homossexualismo, só para encerrar isso, não é uma opção. Não é uma doença hormonal também, que alguns ignorantes que não têm que fazer falando. É lógico que o corpo físico de uma pessoa que a alma propõe algo diferente, que a mente tem os seus conceitos e os seus anseios de uma forma diferente e distinta, não melhor nem pior. E o ego se faz no momento dessa encarnação diferente ao tudo da grande maioria que tem como algo comum, é lógico que fisicamente essa energia mente vai afetar o físico em termos hormonais. Eu fico espantado ouvir alguns espíritas e espiritualistas julgando até hoje a homossexualidade como algo que fosse uma perturbação da alma ou do espírito. Falta de estudo sério e de amor no coração. À vontade. Então tá, seu Zé. Olha, a pergunta então era o seguinte: é de proveito para o desenvolvimento do espírito o convívio homossexual, inclusive? Eu acabei de responder que sim. Sim, inclusive a eu relação. Eu só não falei íntima... a palavra sim. Eu só não falei a palavra sim, porque se eu falasse só sim, eu seria um preconceituoso. Por mais que a pergunta deste ser não envolve preconceito, creio eu. Não, é. Mas se eu falasse de supetão sim, é como se dissesse, sim, tá tudo bem, já que tá ruim, tá bom. Por isso que eu me estiquei um pouquinho, mas agora eu posso dizer sim. Mas, sim. Mas eu trocaria a palavra proveito E daí? Por uma palavra chamada vantagem. É vantagem para a mulher que é mal amada? E para o homem machista que Deus se mostre de outra forma para haver equilíbrio na sociedade. Lar o eixo! Principalmente na sensibilidade. Principalmente na sensibilidade. E reformatar o que vocês chamam de moral e ética. Está uma desgraça. Tá certo. É o meu ponto de vista. Talvez difere de muitos ou não. Uhum. Porque é ilógico qualquer tipo de entidade que trabalha nas linhas espirituais, não só eu, mas em várias linhas, que circula esse mundo todo, vir e responder uma pergunta como esta, muito boa, cheia de, no caso da entidade, se expressar cheia de preconceito. Humano é humano. É a mesma coisa você perguntar para mim, Zé, aqueles que comem barata, formiga, são mais inferiores do que aqueles que são vegetarianos? Se em outras placas do mundo comer isso é prato fino, é natural comer até carne de rato. Você não sabe disso, menino? Nossa, cada coisa que o pessoal faz nos lugares do mundo aí, que meu Deus do céu. Mas talvez para algumas pessoas isso seja antinatural, uma desgraça, uma miséria, não. Então, se uma coisa física, um espírito não vai ter preconceito, por que com uma expressão de Deus, um emanar divino num ser humano que é livre como qualquer um, negro, preto, branco, azul, amarelo, o burro inteligente, o sábio, o sabiente, vai vir eu, Zé Pilintra, dizer, não, é ruim. É. Bom, daí a outra ideia era a seguinte, homossexualidade pode estar dentro de uma proposta encarnatória por missão, expiação ou prova? Eu fico com missão, como qualquer pessoa reencarna com a missão de labutar o seu amor próprio, independente do sexo físico, pênis ou vagina, em si, como qualquer cidadão. A missão de reformatar, formular e, ao mesmo tempo, labutar um amor cada vez mais puro por si e pelos seus semelhantes na vida em comum, ou comumente, melhor. É isso. A outra pergunta, rapaz. Porque essa historinha de prova homossexual está vindo como uma prova. Por mais que eu já falei algo parecido, há casos e casos, mas na grande, enorme, 99,99% dos casos, se a homossexualidade não é uma opção, por que que é uma prova? Por que que um plano espiritual, de uma coisa rarefeita que é Deus, tornaria algo maçante? Agora, se eu levar como uma prova, não o homossexual, mas as posturas dele fora como ele faz amor, como ele se porta, aí sim, aí nós podemos levar como prova daquele ego, independente do sexo e da forma que pratica, se prostra perante a sociedade que vive. Tá entendendo, menino? Sim. Vamos ter bom senso e falar as coisas dentro de uma sensatez. No mínimo, com respeito e amor ao próximo. No mínimo. Então já está respondida a sua pergunta. Tem nada de castigo, não. Não tem nada de doença, não. Então, ó, outra coisa que me mandaram aqui. É imperativo para o espírito encarnar numa ou outra existência com a bipolaridade latente? Isso depende mais da vivência no plano espiritual de que as vivencitudes no plano físico. Porque a bipolaridade, ela é um deslance. O que é um deslance, você me permite? Opa! Digamos que são níveis. Nível, desse nível de, como se diz, de nivelar uma parede. Você me perdoe a forma esdrúxula de falar, bem física. Como uma linha reta. Melhor assim, tá bom? Sim. Simbolicamente, cada corpo inferior desde o corpo do pretérico ao corpo astral, ao corpo mental concreto, dentro do cardinicismo se chama assim. Se alguém procurar, vai entender melhor. Os corpos sutis. Perante esses três corpos, tem filetes de energia que alguns chamam de nadis. Se esses nadis estiverem desalinhados de chakras a chakras dos corpos inferiores, no corpo físico, perante o psique, demonstrará certas conturbações. Uma delas pode ser a bipolaridade. Mas a bipolaridade ela pode ser curada totalmente, se eu posso lá dizer curada no sentido de adequar a frequência de energia destes corpos e chakras ligados um ao outro pelos nadis, por filetes de energia, como se fosse uma seda, um fio de seda, somente mais no plano astral, o ser desencarnado, do que no físico. Mas no físico, os tratamentos se começam pelo que você ouve, pelo que você vê e pelo que você come. A cura da bipolaridade começa nessas três coisas. Reduque seus pensamentos, aprenda a ouvir. Aprenda a ver e aprenda a falar. Aprenda a comer com decência e equilíbrio. Você não tem um tipo sanguíneo para enfeite. A, B, C, essas coisas todas. Vai ver o que faz bem, vai ver o que faz mal. Qual a música que te deixa bem, qual a música ou som que te deixa mal. Qual o tipo de conversa que você fala que te agita e qual o tipo de conversa que te acalma. Isso, para isso não precisa tomar remédio nenhum. O segundo passo, não desfazendo da alopatia. Não estou desfazendo disso. No físico. Mas procurem remédios vibracionais, como homeopatia, florais. Recursos da mãe natureza. E também os médicos da terra, na alopatia. Tá ouvindo, menino? Tô. Porque a bipolaridade não deixa de ser um desequilíbrio hormonal. Mas entre a alopatia em si, eu só não citei, agora vou citar por último, que a ortomolecular, que ainda se faz muito caro para quem não tem dinheiro, e até mesmo a alopatia. Mas se a pessoa tiver condições e ter fé em Deus e nos anjos de guarda, e nós estamos aí para abrir os caminhos, para ajudar em todos os ângulos que nós pudermos, procure o ato molecular, que é um processo hormonal. É na eletroquímica. Há um desequilíbrio em si, dos metais, dos metaloides, dos ametais, que porventura possam estar vibrando no campo energético da pessoa e no sentido dos minerais que estão na corrente sanguínea. Tá entendendo, menino? Sim. Então, é um trabalho mútuo, mas a resolução total é no plano espiritual. Mas é. É só depois do desencarne que eu vou me curar disso? Não interprete como um castigo de Deus. Porque Deus não é o grande castigador. Deus é o grande reorientador. Guarde essa palavra, menino. Reorientador, porque ele está reorientando você dentro de você mesmo. Reorientando a sua mente, reorientando os graus de consciência e reorientando o seu ego, para ele se expandir e emanar para mais vida, e mais vida, e mais vida. Você me compreende, rapaz? Sim, senhor. Porque Deus é a alma, é o espírito encarnado, e o espírito é indivisível. Então, tem sim como a pessoa diminuir com o tempo, com o auxílio da medicina convencional, que é a alopatia. E com médicos sérios, procurando, rezando para a Ave Maria, para Exu, para Xangô, para Preto Velho, seja fé que a pessoa tenha. Mas em princípio, em primeiro passo, ela tem que reeducar o que come. O que ouve, o que vê, e ir se reeducando. Escrever num papel o que faz bem e o que faz mal. E seguir a risca. Se ela conseguir mudar o seu padrão de demonstrativa de saciação, que é o quê? Como o teu ego se expressa pelos seus cinco sentidos. Peço perdão por ter alongado essa palavra, viu, rapaz? Não, que é isso. Mas desses cinco sentidos ordinários, você reeducando aos poucos, certamente você vai estar se purificando, não só consanguinamente falando, mas também reeducando as inteligências das células, que hoje é para todo mundo essa informação. É uma purificação, se quiser levar nesse lado. Ir mais aos sítios da Mãe Natureza. Tire o seu tenezinho que corre no asfalto e vai caminhar num gramado. Vai se abraçar numa árvore, vai se atirar no rio, vai ficar embaixo de uma cachoeira. Vai entrar em conclúio com silêncio sapiente e afetuoso. Não em sentido de afeições, que é isso que você vai ter que perder, as afeições ruins, que nem tudo é. Também é ruim, mas também tem afeições boas. Mas nesse caso, afetuoso da Mãe Natureza, que vai te dar sem te cobrar nada, a não ser agraciar como você é, você mesmo. E dentro dessa terapia com você e com todo, exercite num senso, eu falei só do ego, agora eu vou falar dos graus de consciência. Exercite na sua consciência o perdão. Perdoe-se. Berre, grite, chore, grite palavrões, mas grite com a boca abafada no seu travesseiro. Você está entendendo, menino? Sim. E quando chegar nas pessoas, você dê, no mínimo, um perdão de coração. Eu te perdoo. E eu te perdoo e a mim também por não ter te perdoado antes. Desculpe-se mais. Exercite esse perdão. Ore a oração do perdão tão falada em casas espíritas por aí. Cante um ponto sereno de um preto velho ou de caboclo, ou até mesmo um ponto de Exu calmo, que inspire a sua fé, e perante esse ponto você vai, depois dele ou antes, pedindo, eu peço perdão, é lá o Exu, me ajude. O que caboclo, me ajude. Nago, me ajude. Reparei, Ansan, me ajude, não interessa. Ou apenas que minha Virgem Santíssima me ajude. É um exercício de mudança que você vai ver. Que você pode viver nesse tratamento homeopático, alopático, fotomolecular, de floral, seja como for. Mas você, no mínimo, vai ter um apaziguamento, uma quietude da sua mente. Porque a bipolaridade vem da sequiosidade da mente que não se aquieta. Eu estou falando agora tanto do físico como do rarefeito. Entendeu, menino? Sim. Mas é, todas as mentes não se aquietam, sim. A diferença do bipolar em mente é que ele é trinário. A diferença de quem não é bipolar ou tem realmente distúrbios de bipolaridade é trinário. Agora, quem não tem e é triste, ele já é polar. Polar em qual sentido, Zé? Ele só fica entre as frequências do bem e do mal. O trinário não. Fica no bem, no mal, em algo que ele não é. Fica puxando tudo de todos de uma forma extremamente dual, perante os campos que já falei, morfos que estão por aí. Então ele fica com a sua consciência sobrecarregada de si mesmo. E começa o seu ego a ter falta de amor próprio. Então, consciências e níveis. Então ele fica com a sua mente sequiosa de algo a mais, mas algo a mais que não tem nem no bem, nem no mal. E nem ele, porque ele não se sustenta mais por ele mesmo. Então ele vai procurar o quê? Na morte. Mas nem a morte vai lhe trazer paz de espírito. Bipolaridade. Transtorno bipolar. Laroê, negão? Ô, seu Zé. Eu só estou dando outros ângulos. Eu poderia ser muito mais profundo, mas aí eu vou ter que falar de fisiologia, de anatomia e vou fugir um pouco do contexto. E até de psicologia também. Então, segue aí. Continua. Então, vamos lá. É imperativo para o espírito encarnar numa outra existência com a sexualidade e agora? Não é perturbada, é... Pode falar como escreveu, que eu não estou aqui para julgar a pergunta de ninguém. Eu não vou julgar a pergunta nenhuma. Pode falar. Não, mas é que eu não... Vamos passar para a próxima, eu não entendi também. Não. Pergunte essa mesmo. Ele quis dizer assim, em algumas existências seremos homossexuais? E no plano espiritual existe homossexuais, sim. Existe, sim. Porque se Deus se transparece na realidade física perante não uma escolha, porque, repito, não é uma escolha, uma opção. É um transparecer em emanar, e este emanar vem de algum lugar. Porque se eu tiver em mente que a homossexualidade é um homem que é só homem, ou uma mulher que é só mulher, e antes dela reencarnar, eu escrevo um texto e digo, tá aqui o teu carimbo de culpa, vai ou gay, ou vai ou lésbica, Deus é injusto. Já passa a existir só o mal na criação. Uhum. Quando é que vocês, eu não estou julgando a pergunta, vão entender-se como seres eternos, que já se mostraram brancos, pretos, homens, mulheres, gays, como queiram falar, porque são deuses de realidades perante a eternidade chamada vida. Não é a forma, nem é a forma. É a essência que faz a diferença. Larueixo, eu estou tentando ser mais curto e mais direto até para você fazendo outras perguntas, menino. Tá certo. Mas sim, existe este transparecer de Deus no plano espiritual que não ofende ninguém. E se sentir ofendido, não é pela sexualidade do outro. É pelo seu senso de amor próprio e de autorrealizar-se perante as dimensões, ou carnada ou desencarnada, que está conturbado, porque o ego ainda pesa. Claro, hein, meu? Ou vocês acham que no plano espiritual também não tem uns idiota preconceituoso? Nossa. Eu não vou retirar o idiota não, viu? Porque chega. Tem tanta coisa importante para se preocupar, vão se preocupar como Deus se prosta de uma forma diferente na vida das pessoas. Há limites. Realmente eu não tenho mais paciência para responder, sim. Agora, para chegar aqui e me fingir dizer que está tudo certo, não. Está errado? Está errado. Não os homossexuais, mas as pessoas que julgam. Eu, como eu já disse, então quer dizer que se você tiver um filho homossexual, você vai matar, vai mandar matar? É. Então... Vai tratar com remédio tarja preta porque é homossexual. E acontece isso, sabia? Nossa. O que mais acontece? Aí é distúrbio de personalidade. Grandes profissionais da psicologia e psicanálise que fazem isso. Tá cheio. À vontade, menino. Relações bígamas podem proporcionar a mesma oportunidade de provas ou expiações com sucesso? Relações bígamas. Troca de casais, essas coisas? É, esses negócios. Eu nem sei. Dentro deste vulto ou uma simples traição? Quando eu digo simples, não que eu aceite a traição. Estou falando como as pessoas concebem. Ó. Se karmicamente, por um processo de encontros não só de vibração, mas de egos que se chocarem perante uma vida, vão se reformatar, se transformar mais rarefeitos perante o seu consenso e o senso de viver unitário, o consenso com o outro, pode acontecer de um casal se amar, não ser nada combinado fisicamente, mas já espiritualmente, se encontrar e o marido fazer amor e até viver com outra mulher uma relação, que eu não estou aqui para julgar certo ou errado, mas ser o quê? Uma oportunidade de rever princípios da sensibilidade. E depois se separar da mulher legítima ou continuar com a mulher legítima e viver em paz, que aparentemente para uns pode ser na mentira, ou depois pegar e dizer que cometeu uma traição, ou o homem ou a mulher. Mas é ilógico ter isso como uma porcentagem de 10, 20%. Isso é uma questão de 100%, 1% e 2% e olha lá. Tá entendendo, menino? Sim. Porque se nós temos espíritos responsáveis pelo bom senso da Terra, como é que os mesmos espíritos vão trazer uma insensatez para cá? É. Porque o que mais se ouve, já chegou pessoas para jogar alguns processos com esse médium, alguns oráculos, consultar com ele, que eu não estou dizendo quem é o nome das pessoas. E também nas casas, em outros lugares por aí, dizer, ah, mas eu fiz amor com ela porque era kármico. Porque eu ia me curar com a energia dela porque era tantra. Por favor, né? É. Isso tem outro nome, porque eu vou respeitar o seu trabalho, eu não vou falar, tá bom? Uhum. Já nem é bigamia, tem outro nome. Do nível muito baixo, o seu trabalho e as pessoas que estão ouvindo tem um nível bacana, então vamos deixar por aí. Mas de 100, é 1% e é muito. São casos extremamente específicos. E aqueles casos que o marido era um pedaço de cavalo dentro de casa, ou a mulher, e se casou com outra pessoa e mudou totalmente a sua personalidade de uma forma pura e límpida, tanto com a mulher que até então era uma amante e com a ex-mulher. Aí entra aquele 1% que eu falei. Agora, se o dito cujo, ou a dita cuja, isso é papo de gaúcho, porque esse médium é de lá, se o homem ou a mulher ter relacionamentos e continuar a mesma porcaria dentro de casa, aí já é ser vergonhoso. É uma questão de lógica. Não é uma questão de sensatez. É uma lógica comportamental. É uma lógica dos anseios. Está respondido. Eu poderia ir mais fundo, mas eu falo assim para as pessoas ir pensando, entendeu? E cuidando do seu umbigo também. Tipo assim, revendo-se do que nós estamos conversando. À vontade, menino. Então, seu Zé, é o seguinte. Eu estava vendo aqui sobre bigamia e disse que é o ato de entrar em um casamento com uma pessoa enquanto ainda é legalmente casado com outra. Mas eu quis levar para outro ângulo. Sim, sim, mas se eles quiserem a resposta nesse ângulo, o senhor pode responder também? Sim. Então, tá. Formate a pergunta, por favor. Sim, no caso de uma pessoa entrar na bigamia quando definida por ser o ato de entrar em um casamento com outra pessoa... Não vai mudar muito a minha resposta. Entendo. É a mesma coisa, é um senso. Assim. É uma questão de como vocês se tratam. Uhum. O que faz a diferença é o antes, durante e depois. O que começa na mentira termina onde? Não termina bem, seu Zé. O que com um relacionamento que começa na mentira e é sustentado, porque se eu disser que um relacionamento começa na mentira e termina na mentira, eu estou sendo ignorante. Porque nem todo mundo que casa se ama. Vão se amar depois de anos, se conhecendo melhor. Eu não sou hipócrita não, viu, menino? E nem todo mundo que trai, trai porque se sente atraído sexualmente. Muitas vezes é uma fuga do estresse, do pé do saco que tem lá dentro de casa e da chata que tem que deitar na mesma cama. Então tem muitos contextos nisso aí. Por isso que eu torno a falar. 1% de 100 não é que seja justificativa a traição ou a bigamia, mas há um processo mais límpido de que o tesãozinho corriqueiro do orgasmo, do pênis ou da vagina. Mais de que isso já vira outra coisa. Aí já nem é bigamia mais. É outro nome, viu, menino? Entendi. Então tem relacionamentos de bigamia que realmente as pessoas mudam de uma forma maravilhosa. E é um mudar que se emana para todas as direções. Fica o melhor pai. Fica muito mais atencioso quando morava na mesma casa, com a mesma esposa, mãe dos filhos. Fica mais calmo, mais sereno. Por isso que é raríssimo. É 1% e olha lá. E mesmo que a mulher legítima se separa, se é bígamo, e casa supostamente com a amante também que era casada, Ele briga, briga, briga, mas ele não fica inimigo da esposa que antes era mulher. Ele vai lutar para ser, no mínimo, um amigo. Por quê? Porque ele entrou numa outra relação com o coração aberto. Ele não entrou apenas com o órgão sexual excitado. Ficou leve assim? Sim. Ele ou ela, né? Ele não entrou apenas ereto, só pelo sexo. Entrou por outros princípios que ele notou que numa outra pessoa acrescentava com ele, e que ele, não por pena da mulher legítima, ou ela, não por pena do marido, mas também quer acrescentar com aquele que vai deixar para trás, para viver algo diferente. Isso se chama o quê? Cumplicidade, por mais que na sociedade vocês falam deslealdade, mas aí vem um processo kármico, que é um em um milhão. Um em um milhão. É por aí. O resto é outros interesses. Não tem nada a ver com karma, não. É aqui mesmo. É ego com ego, se lambuzando e se usando. Nossa. E mais porcamente, né? Tem essa. Porque se realmente sabia se usar material, usar a mão, não ficava procurando outros por aí. Ou outras por aí. Então tá certo. Vamos lá. Masturbação, seu Zé. Pode ser somente fisiológico? Ou é um movimento energético buscando equilíbrio? Eu vou dividir algo com as pessoas. E hoje eu estou usando muito esse médium porque ele permite ler muitos livros espíritas e outros livros. Por respeito a alguns atores, eu não vou dizer o nome do livro, tá bom, menino? Sim. Mas ele já leu livros espíritas há mais ou menos uns 20 anos atrás. Na época ele tinha 19 anos. Que a masturbação não atraía espíritos dos vampiros. Hoje, há um ano atrás, se eu não me engano, deixa eu puxar para a memória do médium aqui, há um ano e meio, ele já leu desse mesmo escritor que a masturbação atrai espíritos vampiros, sim. Então quer dizer que a espiritualidade desse senhor ou desta senhora errou? Não. Tudo é uma questão de concepção e de tempo. Então, o que eu tenho a dizer é que a masturbação, quando ela é feita fisicamente, eduque a sua mente. Se você está sentindo demais isso e não consegue dar vazão a essa energia, que também envolve outros ângulos da vida. A libido não é só sexual. Eu já falei sobre isso, né, menino? Sim. Você pode dançar, correr, cantar, orar, não para conter esse fluxo de energia, mas para se conter-se mais no refluxo da mesma. Você entende? Sim. Se isso não adiantar, antes de ficar imaginando posições sexuais, pessoas, se for apenas para ter o descarrego energético do físico, é simples, conte de 1 até o número quando você gozar fisicamente. Terminou de fazer isso? Vai tomar seu banho, vai escutar uma música suave, tudo que é uma necessidade fisiológica. Quando a mente pede o sexo, ou este modular de energia, que em frequência com o físico se chama excitação, tá entendendo, menino? Sim. Você pode deixar de se excitar dançando. Você sabia disso? Nossa. Você pode deixar de se excitar lendo um bom livro, porque você vai estar aquietando a mente. Agora, quando é o ego que pede, quando é só os olhos, quando é a sua carne, realmente sua carne, aí necessita do ato. Então dê o ato, porque é uma agressão. É melhor que você faça uma masturbação que não fique pensando em mulheres, até mesmo a tua que está me ouvindo. E até mesmo seu marido? Até mesmo, por quê? Porque daí você não vai estar envolvendo as energias confusas entre você e seu marido, porque aí tudo existe uma rede, uma malha de campo entre vocês dois. Entende o que eu estou falando, menino? Sim. Então conte. Imagine como se fosse uma massagem que você está fazendo no dedão do pé. E imagine que fosse uma massagem que você está fazendo entre os dedos das mãos. Eu acho que quem é homem e mulher está me entendendo, não é? É. Terminou o processo, continua a sua vida. Ponto. O ruim, se eu lá posso dizer assim, é viciar-se nisso. Você vai ver que se você não der forma, nem muito menos modo, nem muito menos a forma, de sentido de ficar imaginando pessoas e só fazer o processo de uma forma mais mecânica possível e haver orgasmo físico, além de diminuir o libido instantaneamente, o tempo e espaço de necessitar fazer de novo vai ficar cada vez maior. Só fica maior a necessidade de se masturbar quando você fica inventando nádegas morenas e nádegas de loira. Coxas de homens cabeludos e coxas de homens malhados. Tá claro? Sim. Para o eixo. Interessante a nossa conversa hoje, né, menino? É, por isso que eu chamei o senhor de volta. Essas perguntas são interessantes. Muito obrigado. Eu estou muito bem acompanhado com 4 pombagiras aqui que não param de escrever com o Negão. Continue. Elas estão ajudando, não é só eu. Então vamos lá. A contenção voluntária do desejo sexual latente traz alguma alteração nos corpos sutis do encarnado? A contenção... voluntária. Não. Voluntária? O que, que é voluntária? Eu entendi, mas para as pessoas... É assim, tá, tipo assim... É, nossa, eu quero ficar com aquela menina, mas não posso porque não é o momento apropriado, nem... Ela quer e... Nossa, mas eu quero muito. Eu acabei de explicar sobre a masturbação. A forma que eu dei não é a exata e a melhor. Mas é que é menos vai te prejudicar e prejudicar o outro. Energeticamente, até fisicamente falando. Porque você vai estar zelando por uma menina e vai estar zelando por você. Fazer amor mesmo. Primeiro vem afinidade, depois vem tesão. Primeiro vem a sensação de êxtase, depois vem o prazer. Porque se você fizer amor por qualquer impulso, é só um gozo. É pior que se masturbar sozinho. Entende, menino? Entendi. Eu não estou aqui reeducando sexualmente ninguém, eu só estou dando um ponto de vista. Então, Zé, e os corpos como ficam? Eu já acabei de falar, vai correr, vai tomar um banho gelado, simbolicamente as pessoas falam assim, não é? Sim. Vai fazer algum exercício físico ou mental de ter uma boa leitura ou cantarolar, mas esperce essa energia de uma forma sadia. Porque não adianta também você pegar, ficar pagando com todo o respeito que eu tenho às pessoas que vêm dos seus corpos. Tá bom, menino? Uma prostituta como um descarrego energético. Ou simplesmente adentrar num lugar... e ter a automasturbação consigo mesmo, seja homem ou mulher, e ficar pensando em 300 mil coisas e criar uma sintonia atraindo outras coisas para você. É diferente de você contar ou contar pedrinha e fazer até rápido, porque quanto mais rápido, melhor. Gozou, acabou, relaxou o corpo, desbistruiu os nadis entre os corpos, porque os meridianos se desentupiram ou se desbistruíram e está correndo a energia sexual e a força kundalini já está mais abrandada. Ponto. Agora, o que pode manter isso é você pode depois, talvez as pessoas até podem confundir o que eu vou dizer ou me julgar. Vai fazer uma boa de uma oração. Porque o corpo é o templo da alma. É o abrigo do ego. É o refúgio da mente. E é os labirintos da consciência. Escreva isso, menino. Esse e se é o corpo é tudo isso, por que que nós vamos desgraçá-lo, desfazer das suas necessidades químicas? Está ouvindo a palavra? Sim. Necessidades químicas. Agora, se você tem uma filosofia religiosa que necessita, ou lhe dirige, ou lhe direciona a ficar em abstinência, a não ter relação sexual... também está tudo certo, você pode usar a força da sua mente, que nada mais é do que de torná-la em quietude. Aí tem outros meios que eu não vou entrar em milhares que tem por aí. Meditação é um deles. É cada um com um. Entende, menino? Sensatez em tudo. À vontade. Agora, masturbar-se demais, inventando um monte de historinha mental, e troca de casal para lá e para cá, arrebenta com os corpos em si, principalmente o corpo astral, que é o corpo emocional. Começa a se deformar todo. Porque as energias entram em concluio. Você pode ter o corpo perfeito no físico, mas o teu corpo astral pode ter uma nádega maior que a outra de uma forma horrenda. O pênis todo torto, vagina até no peito. É sério, menino, não tô brincando. Encarnado isso. E depois desencarna para resolver esse processo. E as dores que o ser espiritual sente... Por isso que eu já digo, é um templo. O corpo físico é um templo da alma. Continue, menino. As relações sexuais entre homens e animais causam ou não perturbações? Quais as consequências para ambos? Para o homem, muito. Existe uma inteligência mor que por ela apenas deixar de ser e por ela não estar, e ela é inteligência mor, na sapiência, no concluio com todo, que eu vou chamar aqui de pura ignorância cósmica, porque quando eu digo pura ignorância cósmica, é aquele que não necessita ser nem estar, porque é. Você entende, menino? Sim. Eu não estou chamando Deus de ignorante. Eu só estou dando um outro sentido pela minha limitada consciência e suposta inteligência de algo que não tem como mensurar. De tão magnânimo e grandioso. Porque abarca, abriga e se adere a tudo e a todos. Deus, o amor. Este Deus, ele se expressa nos animaizinhos, esses gatinhos que tem na casa de vocês que estão me escutando. Nos cachorrinhos aí, nos cavalos e nos animais, com uma inteligência tão pura, tão pura, tão pura, que se chama afeto. É através do afeto que alguns animais têm cognições de raciocínio. Provém de lá as cognições dos primeiros lancetes de emoção e de sentimentos também. E isso é algo primordial até no homem. A diferença é que o homem se sente só pela inteligência emocional no todo. E alguns até sentimental e mental, aí já vem a bipolaridade de novo. E o animal não. O animal ele pode ter expressões chorando como um cachorro, algum ser, mas ele entra em conclúvio com o todo, pelos seus próprios sensores, pelo seu espírito que está em evolução. Se entre os seres humanos, que vivem em conclúvio, mesmo calados, mas em energia, cria-se certas anomalias pela sensibilidade que capta muitas coisas, e pelo psicossensorial envolvendo a mediunidade que também capta muitas coisas, imagina um rompimento, não físico, mas um rompimento psíquico natural de um ser que está num afeto puro, criando afeições não naturais, porque os lancetes da evolução dele é pura, mas os lancetes do homem já vai criando mais formas e maneiras de que substância que está dentro da forma. Está entendendo, menino? Você está me entendendo, menino? Sim, senhor, dentro da forma. Então, a substância que está dentro da forma é a essência dos seres que nós temos como inferiores. É pura. Uhum. Eu digo pura porque não tem como denominar. Foge ao conceito, à consciência humana, à mente humana, algo que não tem como você perceber fisicamente, ou até por imaginação, a gente pode chamar de luz. Então, esse senso puro, estou trocando as palavras para adaptar algumas pessoas, tá bom, menino? Uhum. Esse senso puro e consenso puro dos animais no afeto, muitas vezes, neste caso de zoofilia, é corrompido pela inaturalidade, então não é natural, pelo ato sexual, não de corromper o físico de um cachorro ou de um outro ser, de um animal, vamos dizer assim, tá bom? Sim. Mas sim pelo senso cognitivo que aquele espírito tem, naquela evolução de animal, já sentindo em conclúvio as animações de um ser já com uma plenitude, no mínimo, superior racional. Então o animal também tem a sensibilidade, ele capta aquelas sensações e a sua pureza de afeto começa a ficar um instinto de afeições. Ele já não vai querer mais outro ser da mesma raça, se eu posso dizer assim, para ficar mais leve, tá bom? Sim. Esse não querer outro ser da mesma raça tira-o, ou tira ele, de um senso de evolução natural. Mas existe uma lei sábia chamada amor. Justo. Que não condena ninguém, mas é justo. E essa justiça, menino, vai fazer aquele animal, depois que haver o desencarne no físico, ser muito bem tratado. Perante consciências mais elevadas e até animais com consciências, está ouvindo? Sim, senhor. Mais aprimoradas. Mas aquele ser que fez isso vai ter o animal, seu ego, lhe espedaçando e lhe esperando no outro lado. Eita. Se quiserem ter isso como ameaça, o problema é de tempo. Tá bom? Sim. Problema é de quem se doer. Mas é verdade. Ah, mas é tão inocente, eles não sentem nada. Tudo bem, continuem. Façam o da vida de vocês se vocês quiserem. Entende, menino? Sim. Agora, enquanto essa alma racional, no sentido de, perdão, enquanto este ego que raciocina, que não é um cachorro ou um outro animalzinho, que não tem tanto raciocínio lógico assim, não se saciar, se despedaçando todo e outras coisas piores, porque senão eu vou baixar muito a frequência, até pelas palavras, porque eu não acho outra, a não ser uma desgraceira só, com certeza ele não vai sair desse estado tão cedo. Tem seres que demoram séculos. Eu não estou aumentando. E depois vem para o corpo, que eu não vou dizer como, porque senão vão achar que todo mundo que vem de um jeito aí foram seres que fizeram isso em outra vida, e não é. Mas alguns vêm como animais. Deus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. Agora, o ego animalizado que se acha Deus, ele quer continuar como ele é, tanto em ego no plano astral, como em ego no plano físico. E aquele que se tem como muito animal no plano físico, vai no plano astral como um ego de um animal. E volta como um ego de animal no físico. Se é o ego que formata as expressões energéticas junto com a mente, e junto com o grau de consciência do corpo astral, e o corpo astral não deixa de ser uma cópia do corpo físico, o que que você acha que vai acontecer com o corpo físico de uma criatura assim? Nossa. Acho que já está bem claro, né, menino? Sim. Aí depois vem dizer que é castigo. É castigo, sim. É, seu Zé. É um dos trabalhos que nós fazemos no plano espiritual. Isso explica o meu temperamento. Tem coisa que eu não tenho saco. Posso falar que não tenho saco ou isso machuca alguém? À vontade, menino. Só para quebrar o gelo. Temos ainda mais uns 5 minutinhos. Vamos lá. A intensidade, seu Zé, e a assiduidade com que a prática sexual é vivida interfere no tempo, na forma que contamos dias e anos. Ó, tem palavras que a minha ignorância possa compreender um pouco melhor, menino. Interfere no tempo para o desencarne, ou seja, ficar fazendo muito sexo pode avançar o tempo. Eu acho que eu já saberia responder isso, mas a qualidade, não a quantidade. É o senhor que é a autoridade aqui. Vai lá. Se o ser não, autoridade não. Negativo. Eu só vejo as coisas como é diferente. A quantidade do ato de fazer sexo, grave bem isso a quem me escuta e voz me semeia. Sim. A quantidade do ato de fazer sexo, tem gente que vai se doer do que eu vou falar. Ai, ai, mas a quantidade do ato de fazer sexo são pessoas que não se sentem por si mesmas. A qualidade de fazer amor são pessoas que são elas mesmas. Agora eu vou botar em outras palavras, porque vai dando vazão para as pessoas pensar várias coisas. A quantidade de fazer sexo, transar por transar, gozar por gozar, é carência do gemido alheio. Forma de se sentir possuído ou possuidor. Uhum. A qualidade de fazer amor é uma entrega e uma doação do teu melhor, que vai além do físico, não desfazendo das aparências, mas da tua expressão de ser você puramente para o outro que você diz que ama. Cognitivamente, nas inteligências mental, emocional e sentimental, fazer amor já tem um quantum de sustento muito maior do que só dar uma asinha. Então é qualidade. Faça um amor com seu parceiro e sua parceira antes, durante e depois. E durante os dias que vocês não fizerem amor, vocês façam sexo com carinho, olhando o outro não com sensualidade, mas olhando o outro com graciosidade. Apenas admire. O outro pode ser homem, pode ser mulher, não interessa. Toque o outro com ar de procura, mas toque também o outro ao ponto do outro perceber que você é. Você já se acha. Não se diminua por aparência e não se desfaça em si. De si mesmo. Abrace o outro, dê um bom dia, boa tarde, boa noite, com firmeza, porque você é um ser único, mas não com arrogância, não com destemperança, colocando os seus anseios no outro como uma necessidade, como comer um pedaço de carne, um pedaço de pão. Mas tendo no outro um porto seguro como um amigo, ou um marido, uma amiga ou uma esposa, um marido e um companheiro, uma esposa e uma companheira do dia a dia, aonde você se reverencia no olhar de paz, no sorriso de sinceridade e no suspiro do alívio do companheiro ou da companheira. Isso é fazer sexo, antes de fazer amor, no dia deste magnânimo concruio de Deus se emanando em dois, que se tornam um. Uma boa noite, menino. Não, seu Zé, só uma última coisa. Você tá que tá, viu? Mas fala, rapidinho dá. A masturbação dirigida com sentimento mentalizado ao trem tem algum impacto energético no destinatário? Sim, como uma oração e como uma rogativa de raiva. Isso se a pessoa em si, mesmo não te conhecendo, mas ela guarda uma semelhança de anseios conturbados e adulterados da realidade. Tipo assim, fora da realidade sexual. Não da opção, porque não é uma questão de opção. A diferença de você gostar de um loiro e de uma loira na masturbação é que você não sabe o que quer. Você está imaginando o loiro do filme, o loiro vizinho do andar de cima, o loiro que você viu vendendo pão no carro e outros loiros que você imagina por aí com várias formas e com várias formas do tamanho do sexo e com várias pegadas. Dá uma confusão de energia psíquica na pessoa enorme, mas agora essa pessoa faz destinada só a uma pessoa. Energia e inteligência. E você envia uma energia intrusa. Não deixa de ser, ao meu ver, não um abuso sexual, mas uma tentativa de um abuso de um campo energético para outro, independente da distância. O plano espiritual, isso é falta de respeito, não gravíssimo, mas se para uma realidade energética, que ainda vocês vão entrar nisso que eu estou falando, com o tempo, com a evolução dos conceitos, de como vocês concebem as coisas, vocês vão entender que orai e vigiai não foi falado à toa. Sim. Mas não quer dizer que vocês vão ser robóticos. Não vão poder pensar nada porque tudo se desmancha e se desfarela. Não. Mas é a famosa reforma íntima, a busca do autoconhecimento e a busca de satisfazer-se por si mesmo. Encontrando no outro, outro tipo de satisfação dele, neutra, dele por ele mesmo, que quando você tem a permuta do ato sexual, seja uma forma de materializar o amor perante a escolha comportamental, que não tem a ver nada com a opção sexual, de como se tocar, de como se beijar, e também íntima, de como sentir e recepcionar a energia do seu semelhante, neste ato de permuta da vida. Não é palavras bonitas não, menino. Sexo é uma coisa, fazer amor é outra, totalmente diferente. Sexo e masturbação, para mim, é a mesma coisa. Agora, fazer amor já ultrapassa a masturbação e sexo. Aí é uma troca de uma emanar e uma emanência de energia, fazer amor. Agora, sexo talvez expanda a sua energia para baixo, para cima, para o lado ou para outros lugares que não seja tão abrangente. Seja mais objetivo com os interesses de dois. Enquanto fazer amor é um objetivo num consenso comum em dois que se tornam um. Seu Zé. Salve Rosa Caveira, ela que tá me ajudando aqui. Salve Rosa Caveira. É uma pombagira muito sábia. Uhum. Eu não sou puxa-saco de ninguém, você já sabe disso. Sem dúvida. À vontade, menino. Então é isso aí, seu Zé. Vamos lá, dá o seu último recado aí pra gente. Tem. De novo, último, então tudo bem. Que todos comecem o exercício de fazer amor no seu despertar dentro do tempo de cada um. Reeduquem-se dentro do tempo de cada um. Percebam-se a si mesmos como detentores do todo, que momentaneamente está fragmentado no tudo que a seu grau de consciência acha e concebe como o único correto. Guardem isso. Que ainda acha e concebe como o único correto, ou a verdade absoluta. E que seu ego compreende definitivamente durante um momento, perante um tempo maior, que é toda a sua vida, em graciosidade, ser humano, como algo sensato de se viver. Então só aceite a educação provinda da sua alma. Procure sentir as informações do seu coração, do seu verdadeiro eu, do seu estado divino, de Deus, que não deve nada, que não pede nada, porque apenas é, que não precisa estar sendo, e muito menos manter-se sendo algo. Muito obrigado. É esse seu Zé. Laro Exu, que é Mojubá, isso é babá. É Ganga. É Ganga. Sarava. Boa noite. Ou bom dia. Ou boa tarde. Salve. Salve, seu Zé. Sarava, seu Zé Pilintra. Sarava. Sarava, seu Zé Pilintra. Sarava. Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Zé Pilintra, de